discussão entre o bom senso e o coração. Um tá querendo distância e o outro tá na sua mão. Queria ter poder de decisão, de vez em quando dizer não. Mas essa vontade de você tá no controle da situação. Quando eu ameaço te esquecer, eu tô blefando sem saber jogar. E nunca mais eu volto pra você. De vez em quando dizer não. Mas essa vontade de você tá no controle da situação. Quando eu ameaço te esquecer, eu tô blefando sem saber jogar. E nunca mais eu volto.